dirigir ao auditório algumas palavras, o Senhor Presidente da Federação Espírita Portuguesa, Engenheiro Vítor Mora Féria. Cadê ele? Muito boa tarde a todos. É sempre com grande satisfação que nós vamos atrás destas coisas que o Lucas vai insistindo, massacrando, mas enfim, lá nos consegue juntar e quando nós nos juntamos e nos reencontramos, é sempre bom. Quando temos a oportunidade de nos juntar para reforçar o nosso conhecimento, se nós meditarmos um pouco, é na realidade do mais importante para nós, para a humanidade, o conhecimento. E é preciso que nós tenhamos conhecimento da nossa vida, da nossa ligação ou interligação entre estes dois planos de vida. E quando ele propõe um tema como de unidade para nos reunir aqui neste fim de semana, já merece a pena ter que aturá-lo. Mas enfim, Lucas, ok, obrigado. Obrigado por teres contribuído para que nós nos juntássemos. Obrigado a todos pela vossa presença, porque por mais que nós nos esforcemos, que ele se esforce na organização de eventos, se nós não estivermos presentes, se a nossa presença não for maciça, portanto, não há sucesso. E o sucesso é que nós possamos tirar deste encontro os maiores proveitos no conhecimento, no engrandecimento das nossas vidas, para que possam contribuir para a nossa transformação. E conhecendo a doutrina espírita, conhecendo a ligação entre os dois planos de vida, com certeza que nós não podemos continuar a ser os mesmos e teremos que fazer um esforço para nos transformarmos, para sermos melhores, para termos mais respeito uns pelos outros, enfim, para nos amarmos incondicionalmente. Muita paz a todos, que nós sejamos elementos de pacificação, nós sejamos elementos de paz e que possamos contribuir para um mundo melhor. Muita paz a todos, o nosso abraço. Muito obrigado. O engenheiro Vítor Féria veio de propósito de Loulé até às Caldas da Rainha para estar connosco, quando certamente lhe apeteceria estar em casa a descansar depois de uma semana intensa de trabalho. Muito obrigado por ter vindo, Vítor. E é de realçar o trabalho notável que poderão constatar na página da Federação Espírita Portuguesa de edição e reedição de livros. A Federação Espírita Portuguesa tem livros baratíssimos de instrução para crianças, para bebés não, mas quase crianças, adolescentes, jovens, dos 6 anos em diante, livros de grande qualidade, efetuados por professores das ilhas do continente, e podem comprar online livros que custam 5, 6 euros, porque o objetivo não é o lucro, é a divulgação. É um trabalho de grande importância que vai marcar não só estes dois mandatos desta direção, como certamente uma época da Federação Espírita Portuguesa em Portugal depois de 1974. E o livro é o melhor amigo do homem, depois a seguir aqui é o cão. Muito obrigado ao Vítor.